Os destaques desta terça-feira, 9 de julho. Nuvens de chuva se formam sobre a costa do Mar do Japão e trazem chuvas torrenciais. Agência de Meteorologia e Ministério do Meio Ambiente do Japão emitem alertas de insolação. Índice-chave da Bolsa de Valores de Tóquio atinge máxima histórica. Com vocês, no noticiário Kan Shirai. Nuvens de chuva se formaram sobretudo nas áreas costeiras ao longo do Mar do Japão, trazendo chuvas torrenciais. A Agência de Meteorologia do Japão afirma que o ar quente e úmido está fluindo em direção a uma frente chuvosa, que permanece estacionária próximo ao norte do país, tornando as condições atmosféricas instáveis, principalmente ao longo da costa do Mar do Japão. Alertas de deslizamento de terra foram emitidos para algumas partes das províncias de Akita, Iwate, Tottori e Shimane. A frente chuvosa deve permanecer estacionária até quinta-feira e fazer com que as condições atmosféricas sejam muito instáveis em amplas áreas do norte ao oeste do Japão. É provável que algumas regiões tenham chuvas torrenciais acompanhadas de trovões. Mesmo uma pequena quantidade de chuva pode provocar deslizamentos de terra nas áreas afetadas pelo terremoto que atingiu a península de Noto no dia 1º de janeiro. A Agência de Meteorologia pede cautela contra deslizamentos de terra, inundações em áreas baixas e elevação do nível de rios. A agência aconselha ainda as pessoas a ficarem atentas a raios, rajadas de vento, incluindo tornados e granizo. A Agência de Meteorologia e o Ministério do Meio Ambiente do Japão emitiram alertas de insolação em amplas áreas do país e pedem às pessoas que permaneçam em ambientes internos, a menos que haja necessidade de sair. Segundo as autoridades meteorológicas, as temperaturas subiram na terça-feira nas áreas costeiras do Pacífico, na região de Kanto, ao sudoeste do Japão. As máximas diurnas de terça-feira atingiram 38,5 graus Celsius na cidade de Hyuga, província de Miyazaki, 37,5 graus na cidade de Tsuchiura, província de Ibaraki, e 37 graus na cidade de Nakatsu, província de Oita. No centro de Tóquio, os termômetros chegaram a 34,5 graus. O calor escaldante tem aumentado o risco de insolação. A Associação Japonesa de Medicina Aguda está instando as pessoas a evitar saídas, a menos que seja absolutamente necessário durante as horas mais quentes do dia. A entidade fez um alerta na segunda-feira. Amplas áreas do Japão estão passando por um calor inclemente, com temperaturas subindo até 35 graus Celsius ou mais. Em entrevista coletiva online, o diretor da associação, Yokobori Shoji, que também é médico na Faculdade de Medicina Nippon, declarou que as pessoas são mais suscetíveis à insolação quando seus corpos ainda não se acostumaram com o calor. Segundo Yokobori, deve-se prestar atenção especial às pessoas que correm risco, como idosos, crianças, indivíduos com problemas de saúde subjacente ou deficiências, e aqueles que não podem dispor de aparelhos de ar-condicionado. A Associação Japonesa de Medicina Aguda revisou sua classificação de gravidade da insolação, adicionando uma nova categoria, mais grave, que indica um alto risco de morte. Pessoas com temperatura corporal central igual ou superior a 40 graus Celsius que estão inconscientes ou em estado de diminuição do nível de consciência se enquadram nessa categoria. Yokobori Shoji afirmou que nos últimos anos, o calor do verão é descrito às vezes como chegando até níveis de desastre e o número de pacientes atingidos pelo calor pode exceder os afetados por desastres naturais. Ele disse que sua entidade vai considerar ainda que tipo de sistema é necessário para ajudar pacientes com insolação. Do Dos estúdios em Tóquio, esta é a NHK World Japan. O índice-chave da Bolsa de Valores de Tóquio atingiu uma nova máxima histórica. Investidores adquiriram em massa ações relacionadas a semicondutores após uma alta em Nova York liderada por ações de alta tecnologia. Na terça-feira, o Nikkei fechou o pregão em 41.580 pontos, um aumento de 799 pontos ou 1,96% em relação à segunda-feira, superando o recorde anterior estabelecido na quinta-feira da semana passada. O salto ocorreu após uma sequência de 2 dias de derrotas até segunda-feira. O índice ainda registrou máximas intradiárias em ambas as sessões. O Ministério das Finanças do Japão afirma que o superávit em conta corrente do país em maio atingiu um recorde para o referido mês. O ganho ocorreu em meio a taxas de juros mais altas no exterior e ao ien enfraquecido, que geraram aumentos na renda que as empresas obtêm com títulos estrangeiros. O superávit foi de 2 trilhões e 850 bilhões de ienes, ou 17 bilhões e 700 milhões de dólares. Isso representa uma alta superior a 41% no ano e o maior em maio desde 1985, quando dados comparáveis se tornaram disponíveis. O Japão tem registrado superávit por 16 meses consecutivos. O superávit de renda primária chegou a 4 trilhões e 210 bilhões de ienes, ou 26 bilhões de dólares, um recorde para qualquer mês. Esse número inclui dividendos que as empresas japonesas recebem de subsidiárias no exterior, bem como a receita de juros sobre títulos. O déficit comercial baixou para 1 trilhão e 110 bilhões de ienes, ou 6 bilhões e 900 milhões de dólares, graças às fortes exportações de automóveis e equipamentos para a fabricação de semicondutores. Já a balança de serviços registrou um superávit de 2 bilhões e 300 milhões de ienes, ou 14 milhões de dólares, ficando no azul pela primeira vez em 2 meses. Isso reflete um ganho na conta de viagens, graças ao crescimento do número de turistas que visitam o Japão. Uma escola do ensino médio da cidade de Wajima, província de Ishikawa, na costa do Mar do Japão, realizou seu primeiro evento desde que um forte terremoto atingiu a região no dia de Ano Novo. A escola havia sido reaberta depois do terremoto e também vinha sendo usada como abrigo de emergência. Contudo, 16 de seus alunos continuam assistindo às aulas online. Na terça-feira, a escola realizou um torneio de vôlei em um ginásio esportivo de uma cidade próxima, oferecendo a primeira oportunidade para todos os alunos se reunirem desde o terremoto. Cerca de 250 estudantes participaram. E termina aqui o noticiário em português da NHK World Japan. Notícias atualizadas também no Facebook. Obrigado pela audiência.